E aí, mano? Qual que é? Tá com o pensamento nas nuvens? Ah, descolei. Tá todo derretido por causa da pretinha ali. Que nada, cê nem tá ligado. Será mesmo? Tô te falando. Homem é durão, né? Bati o pé. Apaixonado eu? Qual que é? Quer enganar quem? Meu rapaz, o seu olhar brilha demais. Basta ver ela passando, o mundo todo se matando. Sua atenção não é dividida. Deixa falando a quadrilha. Vai ter que deixar de lado o orgulho de macho. Se quiser ter uma chance com essa mulher deslumbrante, pode esquecer as noitadas, bebida, bagunça e mulherada. Ali é outro ritmo, vai, desembucha, meu amigo. Te amo, te quero demais. Te amo, te quero demais. Quantas vezes foi pegador nos bailes, nas festas, aonde for. Sempre chegou chegando com as minas desenrolando. Falar mentira é uma coisa, a verdade trava a boca. Porém, acontecem maravilhas, meu parça. Quando é dita, ninguém pode fazer por você. Vai e faz acontecer. Deixa o coração falar. Persuasão, melhor não há. É isso que ela quer também. Carinho, respeito, alguém que possa ser parceiro de verdade. E antes de dormir, fale: te amo, te quero demais. Te amo, rapaz, você tá certo, eu não vou ficar perdendo mais tempo não, ó. Vai na fé.